3662 após o início do passaredo, ali mantém 90. Ali mantém 90, tá 3662. Após o reboque de um Boeing, vai parquear agora, vai rebocar aí pro portão 8. Coordene com a equipe de solo após o término do reboque da aeronave. Iniciei na remota 13 e chame táxi. Coordene com a equipe de solo, ok? Sim, te coordenando aqui após o reboque do Boeing, a gente inicia o pushback. Salvador, gol no 4-4. 2-2-2-4, decolou 4-6, controle 1 no 9, decimal 3-5, boa noite. 3-5, boa noite, ponto 4. Confirme para a torre? É o gol no 4-0-4, você podia confirmar as condições? Chuva forte ainda sobre o campo. Ok, obrigado. Sente, na bom. Juliette, boa noite. Muito obrigado, é bom trabalho, Paulo. Nada, igualmente. Só para nossa informação, se as condições aeródromo permanecem conforme a notícia. O 35216 conforme. Apenas a chuva deu uma aumentada de intensidade, ok? De moderada a forte. A visibilidade agora está com 3 mil metros, teto estimado de 500 pés. Ok, obrigado. O Webjet 5827, ciente, acione na posição e chame para o pushback. Autorizado, chama pushback 27. Oxa, 6313, por favor, as aeronaves estão aproximando normalmente do Salvador? Oceaner 6313, devido às condições de tempo, chuva forte, teto de 400, visibilidade 3000, as duas aeronaves. Tenho aqui comigo duas aeronaves efetuando órbitas, aguardando melhoria do campo. Pois é, mas a torre declarou que o campo está fechado para aproximação? Ou está abaixo dos mínimos? Negativo, teto de 400, visibilidade de 3 mil metros. Aí fica a critério do comandante. Perfeito, direto completo, confere? Confere. Negativo, seguindo para aproximação, 6313. Fiquei ciente, 6313. Inicialmente descido até o 50. Até o 50, 6313. Decola, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935, controle. E o transponder é o 5135. 30, conforme para Maceió, Maceió 58, causa 10, curva à esquerda na Puca, Caju, 1935, controle, 5135, o transponder é o 3152. Correto, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Última para pronto, 3152. Tá 3858, só um instantinho para iniciar no 07, temos um ATR da Trip, vai partir agora em táxi do através do portão 8, só um minuto. Ok, obrigado. Para o táxi 3526, POAB 45, 4 horas, eu tomei o terno Salvador. Trip 5216, copiado, táxi livre, pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 1017, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186, obrigado. Tan 3858, pushback e acionamento autorizado após o trip cruzar através do seu portão. E após o trip, está autorizado o pushback, vai chamar a tarde, Tan 3858. 62, obrigado pela informação, chame o controle 199 decimal 35, uma boa noite. 935-3662. Controle Salvador, TAM 3662, boa noite, decolado Pucas e Paraná, seu escudo. Pushback, 5-8-10, né? Transição de paz, vigilância. Pena 370, Pucas e Paraná. Condor 077, can track now, receive center frequency 126.85, if unable 125.45, so long. Condor 077, 1685 or 125, decimal 145, goodbye. Bye. Controle Oceania 6303. Há uma situação aqui à direita da trajetória entre Bonfim e Belo. Haveria problema em ficar um pouco para a esquerda, que seria um pouco mais próximo da posição Duna? Não, 6303. Mantendo 50 está autorizado. O desvio, ok? Perfeito. A prova vai ser 210. Até o 50, 6303. Afirmativo. A linha decola, 5206. Boa noite. Colagem de 5206. Oceania 6303 vai atingir o 050. 3-1-3, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-7. Para 2.000-1-0-1-7, para informação, tem condição de reinterceptar a chegada entre Pelo e Duna. A aeronave não escuta do controle Salvador, acorda informações da torre. O teto de 400 pés, visibilidade de 3 mil metros e chuva leve sobre o campo. 7404, então, está ciente se ele está presente voar a Duna, senhorita? Seria só mais 5 minutos de espera aqui para a próxima, ok? 404, da presente, voe a proa 210, vai seguir a aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 12 milhas, no rumo sul. passando nível de voo 040 para 2.000 pés. Zona 404 da Golden para 3.000 pés, inicialmente hoje o Chino 097. 710 para 3.000, 1017 vai seguir a aeronave, finalizando o TCAS com 404. Plane 352 no meia, decolado, saída da transição já. 352 no meia, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo na 50, saída Pucajá, Maracaju. 152 no meia. Voo no 398, controle. 3662, controle. Chame Recife no 26.85, alternando no 25.45, tá 3662. Chener 6312, tem condição de voar Duna da presente? Tem ativo, tem condição de voar Duna. Oi, Duna, Chener 6313, aguardando o vetor final para o localizador. Presente. Gol no 404, tem condição de curvar à direita na proa 235? Afirmativo, senhorita, 235 a proa. Salvador, Gol 404. Gol no 404. No momento, a chuva leve sobre o campo, melhorou um pouco a visibilidade. E, na final, a gente não consegue avaliar a intensidade da chuva. Porém, sobre o campo, está leve e tem uma visibilidade de 3 mil quilômetros, de 3 mil metros de raio. Ah, tá ok, gente, então. Tá bom, a aproximação aqui. Muito obrigado, senhorita. Até daqui a pouco. Boa noite, tá 3858, ponto de espera pronto. Então 3858. A linha decola de imediato? Sim, amor, 3858. A linha decola, vento 180 graus, 08 nós, tá 3858. Autorizada a linha decolar, fica 10, tá 3858 de imediato. Eu não copiei, é o que? Guarulhos, 111 em autonomia? 111, a bordo, autonomia 3,55, a gente alterna com 20. Copiado, Web. Juliette Alfa, teu ponto de espera do 10, ponto de espera torre 1-8, decimal meia, ajuste em 1-0, no 7, por favor. Juliette Alfa, quando lá, 18-6, com 1017 ou 27. Isso. Alfa Romeo 363, aguarde o Chanel 6313. É o 352-6, aguarde pro Alfa Romeo 313, confirme. 5216? Aguarde, a gente vai confirmar aqui. Gol no 404, curva à esquerda para o A210. O limite é o localizador. 210 está no localizador, no 404. No 404 está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 097. 2.000 no 097, no 404. Estabilizado, Chanel 6313. O Chanel 6313 está uma milha para o marcador externo, completo final, chame torre frequência 118, decimal 612. 86, boa. 2 de julho, boa noite, o Chanel 6313, vai passar o externo. O Chanel 6313, mantém aproximação, reporte visual, está estimado em 400 pés, visibilidade de 3 mil metros. Gente, o controle informou chuva leve, a senhora confirma? Estava leve até agora, agora a gente está percebendo um aumento da intensidade. Gente, 6313, então vai reportar o externo. Central, que é o Papa Centro mais próximo. Chega. O senhor já tem autorização para mais próximo? Se não tiver, pelo menos já sai para o Papa Centro. Até no Papa Centro. Quem está no Papa Centro? Pode ser. Qual pátio que você encontra e a pista que vai ser utilizada? Ah, estamos no pátio 3 e a pista 1-0. 3 pode enfermo? Afirmativo. Ok, prepare a coral inicialmente, na coral da 10. Só um minuto para a cópia. É o 220 nível? 220, preparando somente a coral. Mombo Frotti. 370 Mombo Frotti, tá 3850. 63. O vento é sul, través de direita, com intensidade de 9 nós. Força Nerme, 3-1-3. 7-3-1-3. Mais top, Belo Horizonte, 220-1, decola da 10, curva direita, na coral. 5-1-7, transponder, controle opere 1-9-35. Se bota, espera pronto. Confirmado para a Torre Salvador. Web 5827. 5827. Mantém o ponto de espera, Dona Zero. Mantém o ponto de espera, 5827. Manteremos, 27. Visual, Runway Sector, Channel 63, 13. Livre pouso, 180 graus, com 9 nós, pista no zero. Livre pouso, 63, 13. 9. 5216, controle. Controle, 5216. Foi autorizado por Aracaju a proa do Alfa Romeo 363. Muito obrigado, 5216, para a sua escuta. Autorizado por. Estabilizado no 404. Solo Salvador, boa noite, voo 1604. O 1604, Fortaleza, prossiga. Informação ali em Momo, a possibilidade de curvar a direita, voar frote. Boa de coordenação. Obrigado. Torre, muito boa noite, voo 1404, está passando, está no baixo dragão. 1404, Cede, continue a aproximação no zero, informe com a cabeceira à vista, o teto estimado em torno de 400 pés. Chuva permanece moderada sobre a pista, o vento sul com 9 nós de intensidade. O voo no 404. Ok, está sendo recuperado, está no 404. Autorizado, é 6748. Sim, mano, curva esquerda depois da colagem. Centro, curva esquerda, após a decolagem. 1-9. Correto, segundo 3-6 transponder, chame quando for para o push, acionar no portão de número. Portão de número 8. É, copiado. Portão 08, chame quando for para o push, acionar. Obrigado, semana 4 pronto. Salve Salvador, o Xanar 6318 livrou na sua escuta. Bem-vindo, prossiga Alfa, reportando a Juliette. Reportarei antes da Juliette, 6313. Da presença está autorizado por OTIFROTI, porém restrito no nível de voo 350 pelo Centro Recife. Gente, curva na direita por OTIFROTI, restrito 350, Centro 3258. Controle Web 6748, pode descer para 2000. Do Web 6748, descendo para 2000, proa de Duna. Está autorizado a sinal ILS pista no zero, reporte estabilizado, Web 6748. 2000 Duna vai reportar estabilizado, 6748. Dando 350 pés, no 404. 170 graus, 9 nós, tem pouso livre, pista no zero, no 404. É, reporte. Webjet 5827, após a passagem do tráfego na curta final do no zero, ali mantém cabeceira no zero, 5827. Após o pouso ali, mantém 57. Solo Salvador, boa noite. Gol 1889, sentindo a informação ativa, autorização Galeão. 1889, só um minuto, Galeão. Prossegue em frente pela Índia, portão 01, Oxenar, 6313. Alô, Salvador, Dan 3152, o gate 9 para pistar com tratamento. Portão 9 autorizado, sem táxi, 3152. Vai pro táxi, 3152. Solo 06, libere primeira direita, chame solo, frequência 1219. 219, o Gono 404. Curva direita, no perfil da Dael Leda, a porreira boa Bidev. A rota Dael Leda Bidev, Open November 857. Ponto seguro, após segue conforme. Repetindo a subida da Euleda, após Leda Vob Dev, vai interceptar Open 9857 e segue conforme a rota. 5124 transponder, controle APL 119, decimal 31. Apresente Voi Pro de Abuco. Apresente Abuco, restrito ao 350, OTAN 3858. Plano de voo. Decolando da pista 10, curva direita, perfil da Leda de Dev. 5124 no transponder e o controle 11935, o gol no 889. Livrando nível de voo 350 para 150, Embraer 190 da Azul. Está sentido o tráfego, está 3858. Muito boa noite, gol no 404, ligando aqui. Bem-vindo, prossiga via Alfa, repórter Santos Juliette. Alfa, repórter Santos Juliette. Tá 3858, suba restrita a nível de voo 180. 180, tá 3258. Jet 5827 decolou ao 08, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, objeto 5827. Controle, boa noite, objeto 5827, cruzando 2000. 5827, contato radar na decolagem, suba nível de voo 2, correção 340, saída da Euleda Bridge. Saída da Euleda Bidev. Tá 3858, controle. Apresente a M Recife no 26.85, alternando 12545. Recife 2085, 2545, boa noite, 3258. F5827, saída da Euleda Bidev, isso mesmo. Da Euleda Bidev, ciente. Estabilizou 6748. Objeto 6748, complete sinal, chame torre, frequência 98, decimal 612. 18,6, boa. Oi, Salvador, boa noite, web 6748, uma milha e meia pro externo. 6748, gente, continua a aproximação no zero, informe com cabeceira vista, o teto em torno de 400 pés, chuva moderada, vento sul com 10 nós de intensidade, 6848. 6748. Sente o 6748. do panorama 3370, descend in level 150 to Judas for Mare approach. Blue panorama 3370, Skull KDM cleared Mare arrival, descend flight level 050. Level 050, Mare arrival, Blue panorama 3370. Da 3152, 1 hora e 55 de autonomia, alterna Aracaju, 167 a bordo. Aracaju, 167, 1 hora e 45. Está autorizado Aracaju, 352, no táxi, via Juliette Alfa, pode chamar seu, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da Torre 1, 8.6, o ajuste no 097, 3152. Juliette Alfa, pode esperar da 10, chama 1286, 07 o ajuste. Avistou 6748. Livre pouso no 0, 180 graus 10 nós, 6748. Livre pouso no 0, 6748. Controle Salvador, Buenas, 4209 azul. Ciente Foxtrot, descendo ao 140, passa 195. Azul 4209, boa noite, acena identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 040, mantenha a Proa de Duna. Proa de Duna na Bonf 040, 4209. Salvador, boa noite, eu estou 3258, está aproximando do... Bom, espera, dá 1-0 pronto. O 3152, né? 3152. Ok, ali mantém cabeceira no 03152. Ali mantém no 03152. 6748 da Webjet, seu solo, zona 3, libere a direita e chame solo 1219. Direita 219, 6748. Solo Salvador, boa noite, Web 6748, livrando a sua escuta. Boa noite, Web, prossiga Alfa e reporte da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6748. Falagem autorizada, 1-0, 180 graus com 10-9, 3-1-5-2. Controle? Na escuta, 5-2 no meio. Ele está passando a nível de voo 1-5-0 na proa do Alfa Romeo 363. Está afastado agora 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3, trip 5216. 203, obrigado, trip 5216, até amanhã. Até. Jet 5827, chama em Recife, frequência no 3325, alternando no 28.8. Recife, 1-3325, alterna 128.8. WebJet 5827, uma boa noite. Boa noite.